da mesa, elimina as incertezas. Deixa as calcinhas piscando, doida pra ser nossa presa. Olha com cara de maldosa, mas é indefesa. Só tá querendo dinheiro e ir pro salão de beleza. Bem que eu queria ficar apenas com uma mulher só. Juro que eu tento mudar, mas não sei o que me acontece. Perdido no giro, tem sempre um pedido de um peito querendo um bramigo. Um monte querendo o P, às vezes eu meto um H. Acende o asfalto, nós que tem o mapa. Roda da frente pro alto, a moto tá sem placa. Nem sinal vermelho, nem PM para. Nós que tem a senha, nós, a senha da parada. E se eu te disser que eu sempre fui rico sem ter um real? Hoje em dia tem coleção de nave no meu quintal. Se eu brisar eu vou, de repente pro litoral. O foco é o cofre, tchau, independente do local. Acende o asfalto, nós que tem o mapa. Roda da frente pro alto, a moto tá sem placa. Nem sinal vermelho, nem PM para. Nós que tem a senha, nós, a senha da parada. Mais um ano contando, mais um ano sorrindo. E nós vai ficar rico em 2025. Pé na porta, macho boa, lá botando pra essa mulher. E na terra da garoa, a tropa faz o que quer. Vasco que amassa elas e que busca de chofé. Steve já visual, sobe, sabe como é. Inteligência noturna, essa vampira me chupa. Eu afundo bem profundo pra morar na sua bunda. Confundindo o cifrão e o trap lodo, investiu em Bitcoin. Tá embicando da nave banco marrom. E lá no Safra explodindo de milhão. É lá na praia que eu vou tomar um copinho de Fit Jam, que essa puta nível A. PH já vem de Meca com a senha de contar. E a pergunta e a resposta é ele que vai mandar. Acende o asfalto, nós que tem o mapa. Roda da frente pro alto, a moto tá sem placa. Nem sinal vermelho, nem PM para. Nós que tem a senha, nós, a senha.